desce uma dose, garçom, quero beber. Hoje a noite aqui vai ser pra eu morrer de amor por ela, quem dera aquela que eu amo. Família, ter planos insanos, irmão. Desce uma tequila pra inspiração e na vitrola, Reginaldo, naquela canção. Garçom, aqui nessa mesa de bar não vim pra chorar e nem me lamentar. Puxa a cadeira, vamos conversar. Traz mais um copo pra gente brindar. Desabafar, que hoje eu tô feliz demais. Feliz demais, demais. Garçom, aqui eu desabafei. Falei do amor e não chorei. Não, não, não. Garçom, eu desabafei. Sofri um amor e não chorei. Hoje eu não chorei, porque não precisava. Agora vou pra casa, já enchi a cara. Opa, peraí, desce a caideira. Senão a noite inteira vou ficar nessa cadeira. Essa noite seresteira, deu pra prosear. O garçom foi meu amigo, dentro desse bar. Obrigado por ter me escutado, me aguentado, amuado. Sentei hora pra acabar. Eu sei que todo bebê é chato, eu sei. Não vou pisar no gato, eu sei. Que boato não é fato. Sou um fora da lei, de coração apaixonado. Agora vou embora, ficar com quem eu amo. Garçom, traz logo a conta que o dia tá raiando. Simplificando a minha vinda aqui. Esse é o desabafo de um bêbado DMC. Eu desabafei. Falei do amor e não chorei. Não, não, não. Desabafei, sofri um amor e não chorei. Lá, lá, lá. Eu desabafei, falei do amor e não chorei. Não, não, não. Eu desabafei, sofri um amor e não chorei. Lá, lá, lá. Garçom, hoje eu não vou chorar não, você vai ver. Desce mais uma, vai. Eu vou te falar. Garçom, aqui, nessa mesa de bar.